1, 2, 3, 4. Relação acaba, sentimento não. Não se arranca a força, amor do coração. Eu juro, não é falta de querer. De dois, só falta um pra esquecer. E quando eu saio pra te desamar, é um inferno. Eu vejo beijos temporários que parecem eternos. Até eu abrir os olhos e ver que não é você. Outras bocas têm, mas tô recusando. Não aproveito o beijo, porque eu beijo comparando. No toque de outros lábios não me arrepia. Não te esqueço na prática e nem na teoria. Outras bocas têm, mas tô recusando. Não aproveito o beijo, porque eu beijo comparando. No toque de outros lábios não me arrepia. Não te esqueço na prática e nem na teoria. E quando eu saio pra te desamar, é um inferno. Eu beijo beijos temporários que parecem eternos. Até eu abrir os olhos e ver que não é. Canta comigo, Campo Grande! Outras bocas têm, mas tô recusando. Não aproveito o beijo, porque eu beijo comparando. No toque de outros lábios não me arrepia. Não te esqueço na prática e nem na teoria. Outras bocas têm, mas tô recusando. Não aproveito o beijo, porque eu beijo comparando. No toque de outros lábios não me arrepia. Não te esqueço na prática e nem na teoria. Quero ouvir vocês agora comigo, quem aprendeu. Posso puxar? Outras bocas têm, mas tu recusa. No toque de outros lábios não me arrepia. Não te esqueço na prática e nem na teoria. Nem na prática, nem na teoria. Cê tá doido, Campo Grande? Como é que faz?